Você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Não adianta, irmão, então viver assim. Não limita a vida, aí vai por mim. Siga a frente, escute o professor, o rei dos céus. Não diga que não está ligando pra ti. Não pense que vai continuar a trair. Siga a frente, escute o louvor. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Não desanime, pois o Senhor é contigo. Afasta todo mal e te livra do perigo. Nos defende, é o nosso abrigo. Dá força e coragem pra acabar com o inimigo. Poderoso é o Shaddai. Toda honra e toda glória ao Deus Pai. Pelo teu nome toda maldição se vai. Nos levantamos enquanto a Babilônia cai. Oh, essa é a chance de mudar. Então não desperdice, é a hora de lutar. Basta só querer que ele venha te ajudar. O leão conquistador, Senhor da tribo de Judá. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar. Essa é a chance de mudar. Só você pode enxergar. Essa é a chance, siga adiante, irmão. Não vá desanimar.